Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Boa noite, pessoal. Meu nome é Ninja Inimigo. Meu nome é Messi. E eu gosto de jogos. Tem diversão. Parece muito extra. Nós conseguimos alcançar a nossa inédita e incrível primeira edição do nosso podcast. Foram muitas tentativas, muitas delas árduas, mas graças a você, ouvinte, com seu suporte, suas cartas, o seu amor, a gente está conseguindo lançar o nosso primeiro podcast sobre jogos. Realmente, depois de milhares de pedidos totalmente emocionados na internet pela nossa primeira edição do nosso podcast, a gente, enfim, conseguiu reunir forças e conteúdo para poder gerar essa primeira obra-prima que vai estar sendo exibida agora. Não, realmente, isso foi um problema na minha vida, porque a Ninja Inimiga, ela tava quase terminando comigo, porque eu recebi, tipo, milhares de fotos de peitinhos e mulheres loucas falando, pelo amor de Deus, faça um podcast de jogos, que eu amo jogos. O problema já foi na faculdade de artes marciais, que andou trazendo problemas gigantescos que não deixam mais com o tempo. Eu, como mestre Splinter, ainda não sei voltar no tempo. Bom, então é isso aí, gente. Vamos começar. Um assunto que está muito em pauta e que um podcast como o nosso, de jogos e diversão, não poder... Antes de mais nada, a gente tem que falar sobre os nossos e-mails, os nossos fãs que mandaram as cartas, que eles falaram, por favor, Elisinho, bota online esse podcast, eu não aguento mais. Eu vou separar uns e-mails aqui. Esse e-mail aqui, que foi um cara que tava pedindo a nossa força, ele falou assim pra mim: prezados Ninja Inimigo e Mestre Splinter, boa noite. Eu venho aqui de Piracicaba, no norte de São Paulo. Piracicaba, no norte de São Paulo. Eu gostaria muito, muito da ajuda de vocês. Eu sei que o podcast de vocês é muito famoso, muitas pessoas escutem e eu precisava de divulgação. Eu queria que vocês mostrassem aqui a minha música, o meu trabalho, o meu esforço, o meu sacrifício. Eu compus uma música aqui com muita dificuldade, muito amor nessas palavras. E com muita vontade eu peço pra vocês, bote essa música no ar. Se você botar essa música no ar, você vai estar botando leitinho na boca das minhas crianças. Isso me comoveu, cara. Solta aí, DJ. Eu quero ver a música desse cara. O que esse cara tem pra mostrar? O nome desse cara é Tiozinho. E a música dele é Vai, Vai, Vai. Toca aí, DJ. Vai lá, Tiozinho. Amor, que eu quero te dizer. Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer mal. O meu olhar no meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho sendo tão especial. Mudou a minha vida sem você não é legal. Xanana, vai. Xanana. Xanana. Xanana, por isso eu te amo e lhe canso a canção. Declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de uma por vez. Entreguei meu coração, amor igual se não tem. Xanana, vai. Xanana, xanana. Xanana, xanana. Xanana, xanana. Xanana, xanana. Cara, esse tiozinho é sensacional, sério mesmo. Pô, cara, com certeza, essa música é profunda com a letra eu não tenho nem como descrever. Boa, manda bem. Eu tenho aqui um e-mail da dona Matilde, que mandou um e-mail de Bangu, um abraço pro meu amigo Rômulo. Mas ela mandou um e-mail dizendo o seguinte: mas Mestre Splinter, me diga, como vocês fizeram para fazer uma ótima cobertura da E3? Então, dona Matilde, eu tenho aqui a resposta. A gente fez uma ótima cobertura, a gente estava sempre antenado no Google, sempre antenado nas nossas ferramentas de última geração, como por exemplo o Torrent Lite, e dessa forma sempre tivemos cobertura em primeira mão, exclusiva, do conteúdo do E3, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Quem vai puxar esse assunto aí vai ser o Ninja Inimigo. Nós fomos até E3, isso é verdade. Nós estivemos lá. Quem esteve lá, pode confirmar. Pode perguntar pra qualquer um que esteve lá. Nós estivemos lá, virtualmente, fisicamente, como vocês quiserem. Espiritualmente. Espiritualmente, sexualmente. Como a parada for maneira. Pode estar lá e a gente fez uma cobertura excelente que a gente vai começar a falar pra responder a Matilde. Matilde, beijo pra você. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu suporte. É isso aí, Matilde. Se não fosse por você, Matilde, isso não estaria acontecendo. Não só a Matilde, como todos vocês que estão nos ouvindo nesse exato momento. Todos vocês seis. Bem, podcast não existe sem uma pauta. E a gente vai tentar seguir uma pauta aqui, né, Mestre Flint? Cara, é a primeira pauta do nosso podcast. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Só mesmo estudante da faculdade de artes marciais conseguiu encarar uma parada dessa. Com certeza, com certeza. Bem, primeiro eu quero falar da nossa proposta aqui. Você provavelmente está ouvindo esse podcast do nada. A gente não tem um site, a gente não tem nome, a gente não tem uma... não tem nada. Então, a gente quer falar pra vocês que está vindo aí o maior site de jogos e diversão da América Latina. E que um dia vai ser do mundo, essa visão de negócio, né? Empreendedorismo aí. O maior site de jogos e diversão da América Latina. Vai ser genial, vai ser muito maneiro. E a gente sabe que você vai estar lá. Matilda e todo mundo com seu suporte, com seu apoio, com seu amor, com seus peitinhos. E por aí vai. Bom, e se você está ouvindo isso, agradeço muito, você deve ser amigo meu, o parente, então obrigado pela força. A gente vai lembrar de você quando a gente estiver lá no topo, pode ter certeza que a gente vai lembrar de você, vai mandar um cartão, vai mandar um presentinho de Natal, pode ter certeza que você está no nosso coração. E vamos dar força, entendeu? Manda e-mail, o e-mail é jogosediversao@gmail.com. Manda e-mail pra gente, porque a gente... a nossa criatividade não vai ser infinita, a gente não vai conseguir inventar e-mail pra todos os nossos podcasts. Então, por favor, manda e-mails falando bem ou mal, com sugestões, com vídeos. Faz o seu vídeo que a gente publica no nosso site no futuro. Alexandre falando alguma coisa, fazendo um vídeo maneiro. Qualquer pessoa aleatória faz uma coisa maneira, a gente posta lá. Vai ser legal, vai ser irado. Só não manda muito rápido, porque a gente tem que criar o e-mail ainda. Então, dá um 10. Se você tá ouvindo isso fresquinho, dá um 10, que a gente tá criando esse e-mail ainda. E assim que tiver o e-mail, a gente vai receber e vai responder com todo carinho, e seu nome vai ser citado aqui no nosso podcast. Bom, vamos à pauta? Vamos à pauta. Bem, eu criei alguns tópicos aqui interessantes que a gente podia falar, mas eu não vou revelar tudo que a gente vai falar. Nossa cobertura aqui da E3, eu acho que tem algumas coisas que a gente deveria levar em consideração, né, não, mestre? Com certeza, como por exemplo, nossa presença. Como é que ela se deu, a nossa presença lá? Nossa presença, moleque, a gente tem um ninja inimigo e um ninja rato, meu irmão. Não tenho o que falar da nossa presença lá. Vamos falar sobre a abordagem da Microsoft nessa E3, que foi sensacional. Pra mim, a Microsoft foi o que mais surpreendeu nessa E3. Eu não sou Microsoft fanboy, eu não sou Nintendo fanboy. As pessoas falam, ah não, mas você defende muito a Nintendo é um lixo, não sei o quê. Cara, Microsoft, um nono nessa E3. Pronto, falei. Tem essa. Não, e agora que pra 2010, final de 2010 e 2011, deve ter o Microsoft Live pronto aqui no Brasil, a chance da Microsoft ganhar mais mercado aqui entre nós brasileiros vai ser bem grande, né? Pior que é verdade, eu li isso, mas você acha que vai funcionar direito? Sem latência e tal? Cara, tem que ver, né? Não vou tomar aquela atitude que todo mundo toma de no Brasil não vai funcionar aqui. Essa questão do clima é delicada, por quê? Porque o mundo é redondo. Mas existem exemplos de sucesso, como Ragnarok, grande jogo, com o público brasileiro dando aquele suporte maneiro fazer assim. Não, mas pra... mas pra compensar, a gente tem exemplos também de muito sucesso, como, por exemplo, a nova abordagem da Tectoy pro videogames nacionais. Porra, cara, eu não achei o stand da Tectoy na E3, não. Onde é que eles estavam? Pô, você não viu o stand da Tectoy? Tava do lado de fora, junto com o vendedor de sorvete. Eu tava querendo fazer umas perguntas sobre o Zibo, tipo, se ia ter suporte a multitasking, ou então se ia poder rolar aplicativos do iPhone, sei lá. Sei que você pode baixar altos jogos. Altos jogos, tipo... Ele é mais ou menos um celular exclusivo. Eles inovaram de uma maneira que eu nunca vi antes. A tendência é o seu celular ficar menor. Até que tu falou, não, vamos lançar um celular gigante que não liga pra ninguém. Tem uma internet escrota embutida e você pode comprar seus jogos lá, meu irmão. Você pode jogar todos os jogos que você já jogou no seu PlayStation, no seu Super Nintendo, no seu Mega Drive, no seu Master System. Mas, porra, num celular gigante, meu irmão. Isso aqui é a parada. Esse negócio de comprar jogo, de baixar jogo de graça na internet, é só demo, meu irmão. Eu nunca baixei, eu compro jogos, eu baixo demo, entendeu? Mas Ninja, você não sabe que se você tem o jogo, você pode baixar a ROM desse jogo? É verdade. É verdade. Eu esqueci que eu tenho todos os jogos do Super Nintendo. Exatamente. Então tá. Que você nunca reparou naquelas letrinhas miúdas que tinham em todos os sites de emuladores. Mas você tem a fita, você tem jeito de ter o ROM. É que nem site pornô, né? Se você é menor de 18 anos, não entre. Quando você tinha 12 anos, o que você fazia? Você falou, realmente, não vou entrar, né, pô? Eu tenho 12 anos aqui, eu vou ser contra a lei. Vou entrar no bate-papo da UOL aqui de 10 a 15 anos. Na verdade? Vou conquistar a gatinha surfistinha 12. Na verdade, sempre tinha um link legal do lado, dizendo, se você não tem 18 anos, clique aqui. Sempre levava pra um site legal, tipo Disney, Turma da Mônica... Mentira! Cara, você realmente clicava! Eu não tinha 18 anos, cara, eu não podia dizer que eu tava lá. Volto pra pauta, cara, você já tá viajando. Beleza. Microsoft, ela foi sensacional nessa E3, cara. Todo mundo falou, não... O Project Natal vai ser tipo um Wii, as pessoas vão achar que vai ser a parada, mas quando começarem a usar, não vai responder direito, não vai ser funcional. Bem, eu posso estar falando cedo demais, eu não usei, eu não comprei, mas o que eu sei é que ficou irado. Bom, eu vou ter uma posição mais cética, eu só acredito vendo, eu acho que não vai ter a capacidade de pegar todos os movimentos ninjas que eu sou capaz de fazer. Cara, eu vi uma mulher da Ubisoft lá fazendo a apresentação do Wii Fit melhorado, para não idiotas, que você viu o espectro do corpo perfeito da pessoa. Tipo, a pessoa mexia o braço direito, mexia o braço esquerdo, mexia o que for, e ficava irado, ficava muito bem feito. Você via, tipo, uma reprodução como se fosse um ruído sonoro, mas tipo, uma reprodução da pessoa na tela, e ficava perfeito. E, sinceramente, eu não reparei no lag, não. Você reparou? Eu reparei no lag. Eu reparei que o movimento... É porque quem tá acostumado a usar o console e o controle vai perceber um lag na primeira impressão. Mas eu acho que também são os primeiros jogos. Daqui a pouco eles vão conseguir programar já pensando nesse lag e vão diminuir o sentimento pra quem tá jogando. Ou será que você vai ficando retardado e vai pensando meio segundo mais devagar? Não, cara, isso, esse tipo de coisa não acontece comigo. Isso é a sua realidade. Ponto para as mulheres! Ponto! Como eu tava dizendo, na verdade, como você tava dizendo, o princípio se baseia num sensor que vai pegar todos os movimentos da pessoa. Primeiro faz uma varredura escaneia a pessoa, coloca os atributos da pessoa, dimensões, altura, peso, dentro força, da... Força, carisma, destreza. Coloca isso dentro do sistema e a partir daí ele começa a computar seus movimentos e você interage com o jogo sem precisar de nenhum outro instrumento. Agora, eu quero ver se... que isso às vezes não pode dar uma falta, vamos supor. Eu acho que isso pode criar um pouquinho de... como se tivesse a sensação de faltando alguma coisa. Você tá jogando um jogo em que você é um espadachim. Só que você não tem espada. Você não tem nada na sua mão. Aí você tipo fica mexendo nada, girando a parada. Ah, mas eu não sei até onde você ter alguma coisa vai prejudicar no jogo. Talvez você possa ter a espada, só que ela não tá causando nenhuma interferência na dinâmica do jogo. Vai estar só te causando uma imersão maior. Não sei até onde isso é possível, ainda não tenho esses dados. Mas realmente, jogar um jogo de corrida fazendo volantinho no ar é coisa de retardado, na minha opinião. Não, sem querer ser escroto com retardados, mas vocês vão jogar Kinect, que aliás é o nome de muito. Mas você sabe o que significa Kinect, cara? Cara, todo mundo que sabe um pouquinho de grego, eu acho que a maior parte do nosso público sabe um pouquinho, sabe que vem do radical aí, o mesmo radical que fala da palavra cinética, que significa movimento. Caraca, você simplesmente me honrou. Eu ia falar que eu não sabia, que eu tava abrindo a Wikipedia aqui pra ver. Mas a Wikipedia também não sabe, então beleza. Valeu. Cara, o Mestre Splinter tá aí pra tirar todas as suas dúvidas. Meu irmão, a parada era Project Natal o nome. É tipo, what the fuck, por que Natal? Tem a ver com Jesus, Natal? Não. Um filho da puta brasileiro. Tem sempre um brasileiro no meio das paradas, né, meu irmão? Eles brotam. Mas por que filho da puta, cara? Posso saber? Porque não sou eu, porra. Eu tô estudando que nem um porra na faculdade de ninja pra ser um bom engenheiro ninja e da computação ninja. E esse cara ficou bom no lugar que eu queria estar trabalhando. Exato. Deixa quieto. Ele estudou exatamente o que você tá estudando, cara. Ele estudou melhor. Também apelou, ele foi lá pra fora e não prestigiou o super ensino do brasileiro. Quem bota pra fora e aprende o negócio, tá, tem muitas chances de dar certo nesse mundo. Você ainda tem que aprender mais com o He-Man. Pra quem não sabe quem é o negócio, o YouTube tá aí, bote aí He-Man ensina o negócio. Brasileiro, tem sempre um brasileiro lá, né, cara? E o Project Natal foi ideia dele, o nome. Por quê? Ele nasceu em Natal, uma cidade aqui no Brasil, e né? Tá aí, pronto. Aliás, boa, tá... aê! Onde é que fica Natal? Natal, você quer que continue esbanjando conhecimento, é isso? Não, eu sei que fica no Nordeste, mas aonde? Cara, é a capital do Rio Grande do Norte. Boa, meu irmão, cara. Ó, capital do Rio Grande do Norte, mas também Natal significa nascimento. E Project Natal veio aí pra dar o nascimento a um novo estilo de jogo. Uma nova forma de interagir com o mundo virtual dos jogos e da diversão. Eu não diria que é tão novo assim, mas na verdade é um Wii sem o controle. É. Cara, você acha que o Wii funcionou assim mesmo? Você se sentindo uma imersão total? Porque, cara, eu tenho um Wii e eu vou te falar que depois de 20 horas de jogo do Zelda, pra dar uma espadada, eu ficava balançando o controle na minha mão a movimentos ridículos. Obviamente, quando eu comecei, eu me achava o mongoloide batendo a espadada. Ya, ya, ya. Eu preferia que fosse um botão. Mas então, o Project Natal, ele não é mais um Project, né? Como você mesmo disse, ele é o Kinetics. E dependendo do seu enfoque, ele pode ser ou não uma inovação, né? Vamos dar um crédito, vamos dizer, já que é brasileiro, vamos dizer que é uma inovação. Pô, com certeza, uma inovação social, inclusive. Ele tem duas câmeras, né, embutida. Ele tem uma câmera de RGB, né, Red, pra reconhecer o rosto. E tem uma outra câmera que é infravermelha, que é só pra ela detectar movimento e profundidade. É, eu vi na E3, tava lá, né, eu vi na E3 um, fora esse Wii Fit melhorado, eu vi um programinha que tá fazendo o maior sucesso, eu achei uma puta viadagem, você pode censurar isso se você quiser, mas é um macaquinho que fizeram pra ser todo fofinho, cuti-cuti, kawaiizinho. Eu sei que é pra ser um macaquinho todo fofinho, filhotinho, ele funciona mais ou menos como aqueles joguinhos de cachorrinho no DS, de você interagir com o seu bichinho virtual. Ele aparece na tela e você mete a, joga a mão pra cima dele. Você mete no macaco, né? Não, nada de meter a mão no macaco. Você faz você penteia o macaco, faz um carinho na cabeça do macaco. Olha só, o macaco, não tô falando pra você ficar descascando banana. Vai, tira o macaco. Mas sério, se você é um videogame inovador, você mete no macaco, você faz altas paradas. Ele é bem maneiro. Realmente roubou a cena na E3. Vários vídeos na internet que resumiam a E3 fizeram um resumo pra exibição da Nintendo e da Sony e fizeram um resumo só pra exibição da Microsoft. Cara, você tem que ver que enquanto a Microsoft lançou o Kinect... Você tem aí a Sony correndo por fora. Como é que é? O Kinect? O Kinect? Vem por fora, a Sony, porra, revolucionou também. Acabou de inventar o que já foi inventado. Caralho. Não, moleque, ela não inventou o que foi inventado. Ela, tipo, ela aperfeiçoou o produto. Você sabe quando você vira e fala, beleza, criaram um carro, aí você cria direção hidráulica. Aí fica exatamente muito melhor dirigir. A Sony criou a bola azul, moleque. Não, né? Eles olharam porque a bola azul ia trazer de novo. A bola azul traz imersão. Com uma bola azul, você se sente mais dentro do jogo. Tipo, eu tô num jogo de tiro, tô jogando Call of Duty. Quando eu vou mirar no meu inimigo, eu sinto falta de uma bola azul na ponta da minha arma. Pra dar um tiro depois. Aí, Call of Duty foi realmente muito lan house. Isso é muito linguajar de lan house. Eu falei Call of Duty. Foi uma pessoa que fala de jogos, não consegui falar certo o nome dos jogos, mas já acontece, gente. Acho que fudeu, eu vou cortar essa porra toda. Eu vou editar essa merda, vai parecer que eu sou sinistro, eu ainda vou falar, vou editar isso aqui falando pra você. Eu sou um viado! Isso, então não pode. Eu sei qual é o negócio, tá? Não adianta não. Eu queria que os nossos leitores aqui mandassem e-mail, né? Pra. Não, como é que é o e-mail mesmo, cara? Eu gosto jogos de diversão. É jogos de diversão ou é eu gosto de jogos? Cara, esse tem os dois, ele pode mudar pra qual ele quiser. manda seu e-mail para jogosdediversao@gmail.com com a sua sugestão de como é inovador ter uma bola azul na ponta do seu controle do Wii. O que, que isso pode ter mudado a sua vida jogando o seu jogo? Cara, na verdade existe uma diferença básica do Wii pro esse videogame novo, esse acessório novo do PlayStation 3. Ele utiliza uma câmera pra poder pegar os movimentos, enquanto o Wii não tinha câmera. A câmera, ela identifica a bola azul. Esse exatamente. É o charme da bola azul, né? Vamos fazer uma coisa que a câmera não vai conseguir não perceber. Uma bola azul. Eu acho que você tá menosprezando, ela não é necessariamente azul, ela muda de cor conforme o ambiente que ela está. Claro que não, sério? Sério? Não, você tá viajando, moleque. Você compra cores separadas, eu acho. Vem de rosa, vem de laranja. Não, na verdade ela muda de cor, ela consegue ter uma sensibilidade do contraste do lugar onde ela tá. Mentira. E ela vai. Não, claro que não, moleque. Cara, eu tô te falando. A parada não é só uma bola azul, é uma bola azul que muda de cor. Pra aumentar a imersão, né? Pra aumentar a imersão. Como eu tava dizendo pra você, cara, ela só seria uma melhor inovação se ela pudesse. Se ela fosse que nem um brinquedinho com chaves tinha. Você lembra aquele brinquedo com chaves tinha? Que era um pino e uma bola. Que o cara pegava a bola, jogava pro alto. Aí você podia não só usar como controle, como você tinha diversão garantida pra fila do banco, pra seu ônibus. Aí sim seria uma imersão completa. Aliás, eu acho que o primeiro jogo do PlayStation Move tinha que ser um jogo do chaves, moleque. Você controla o Kiko. Tipo, o player 1 controla o Kiko, o player 2 controla o Chaves e vê quem consegue botar a bola no lugar primeiro, moleque. E depois tu mete no macaco e vai pro duplo sentido. tá aí, acho que tá aí, entendi a analogia, a competição entre as empresas. Bem, então ela olhou olhou geral lançando parada pros consoles das outras empresas, né? Uma porrada de rivalidade, e ela falou o quê? Ah, então, tem o Nintendo Wii, né? O cara falou, foda-se. Ele falou, porra, boa, foda-se. Bora ver o DS. Pô, a Nintendo, ela tem uma fatia considerável no mercado de portáteis, né? Enquanto o PSP é um videogame mais poderoso do que o Nintendo DS, por mais que vai ter chuva de e-mails de fanboys dizendo que não, o Nintendo DS é uma merda. O Nintendo DS tem comprovadamente mais jogos divertidos do que o PSP. O PSP tem jogos bons, mas o Nintendo DS tem mais jogos bons do que o PSP. A Nintendo ganhou o mercado de portáteis. Ela achou que o Game Boy ia ser imortal, mas não foi. Ela resolveu aproveitar. E entrou nessa onda, ninguém mais tirou. E ela resolveu investir nisso. Na E3 ela lançou o Nintendo 3DS. Trocaralho do cadilho, essa é a verdade. O nome original. Porque o videogame é 3D. Agora, sabe que ela ganhou o mercado e começou a sacanear as pessoas, né? Ela te sacaneou. Cara, porque... Ela te fez de macaco. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Não, imagina se há uma semana atrás eu tivesse comprado o Nintendo DS, a nova versão, que tem a câmera. Aliás, eu não tenho a menor ideia de que sirva a câmera. Tem vários jogos que você pode, tipo, tirar foto de você mesmo. É, cara, tem muito... Pra aumentar a imersão. Tu bota a sua cara na cara do Mario, segura uma bola azul e vai pra dentro do jogo, porra. É, vou te colocar a sua foto no macaco, pra você ver. So free, I'm where I want to be, to get the best of me. Too long, can you feel it? Mas o Nintendo DSi foi até interessante, porque o Nintendo 3DS não foi lançado. E eu não lembro deles darem uma data de lançamento do Nintendo 3DS. Aliás, vou até perguntar... Falaram 2011. 2011 é uma coisa meio genérica, né? Pode ser tipo dezembro de 2011. Até lá, aproveitou seu DSi, né, cara? Cara, não sei. Será que vão lançar tantos jogos assim que vão utilizar a câmera? Não, eu acho que eles vão lançar tipo dois. Não, mas então, você sabe que o Nintendo 3DS tem uma câmera, não sei se é uma câmera ou duas câmeras, pra tirar foto em 3D, né? Eu sei. Ah, eles não iam tirar a câmera, né? Não, agora que a gente evoluiu, vamos tirar essa funcionalidade. Não, mas eles seguiram a ideia da inovação, né? Pô, agora todo videogame portátil vem com uma câmera, né? Pô, bora botar duas, então. O que eu achei mais maneiro do 3DS é que você não precisa usar óculos, né? O óculos é uma coisa extremamente desagradável. Além de ser muito suscetível a quebrar, né? Se você ia comprar essa 3DS, meu óculos não ia durar nem uma semana. Aliás, na Vila Oculta dos Ninjas, que eu trabalho, né? A gente estuda muito nesse negócio de televisão e tal. E a gente tenta investir nesse mercado de 3D. Só que a gente acha que, pelo menos a minha opinião, é que televisão 3D não vai explodir no mercado enquanto você tiver que usar óculos. Sério mesmo, vamos supor que o Mestre Splinter vai vir aqui na minha casa do Ninja aqui assistir um jogo de futebol Ninja. Aí, beleza, eu tenho meu óculos, né, tô vendo a televisão, e eu olho pra cara dele e falo assim, filho da puta, você vai ver escroto. Ou vai ser maneiro, vou emprestar meu óculos pra ele, ou eu vou quebrar o meu óculos, cada um usa um olho pra assistir e ver 2D. Ah, porque se eu olhar com um olho só, dependendo da tecnologia, se eu olhar com um olho só, eu vou ver só 2D? Exatamente. Todo filme 3D, se você fechar um dos olhos, se tiver com óculos, óbvio, você vai ver 2D. Porque a lente do óculos, ela filtra a imagem, né? E como são duas imagens mostradas ao mesmo tempo, em 120 Hz, pra você ver em dois ângulos diferentes, cada lente de cada olho filtra uma das imagens. Então, em um olho você vê uma imagem de um ângulo e no outro você vê outra. Aí isso dá um... No seu cérebro, você acha que é pra ver 3D. Eu ainda te digo mais, cara. Isso tem a ver com um polarizador. Se alguém quiser saber mais, o Google explica. Porque eu já consultei o Google demais hoje. Mas enfim, o Nintendo DS não usa essa tecnologia. Ele usa uma tecnologia chamada estereoscopia. Porra, é essa de estereoscopia? É assim. Momento Google, vamos lá. Botini, que porra é essa de estereoscopia? Não. Música para definição de estereoscopia. Porra, eu vou ler a definição do Google, peraí. Da Wikipedia. Estereoscopia é um fenômeno natural que ocorre quando uma pessoa observa uma cena qualquer. Bom! Adoro! Essa foi a ajuda da Wikipedia aqui, mas bem. Então, ela nem que devolver. Estereoscopia não dá, mas é a simulação de duas imagens na cena, né? Só que sem um óculos. Como você faz isso? Você pega duas imagens de dois ângulos diferentes e tenta forçar um entrelaçamento entre elas, uma ficando alternando entre a outra, de uma forma que você não perceba que elas estão alternando, numa frequência bem alta, e que te dê essa impressão tridimensional, porque você vai estar vendo os dois ângulos ao mesmo tempo, como se porque seus dois olhos veem dois ângulos ao mesmo tempo. Então o seu cérebro vai fundir as duas imagens e achar que tem profundidade, distância, posição, tamanho dos objetos, tudo 3D. Pô, isso é bem parecido, pra quem não lembra, da Turma da Mônica em 3D. Tinha várias imagens, só que você tinha que fazer a variação do ângulo, fazendo uma cara de retardado pra... Que isso, moleque, da Turma da Mônica 3D? Eu nunca fui no negócio desse. O que é isso? Cara, tinha um gibizinho da Mônica, foram lançados em 3D. Você tá falando daquele livro que tinha um desenho nada a ver, que você tinha não, que ficar com o nariz encostado. Não, isso foi um trauma da minha infância, sério. Eu pegava um livro desses e encostava o nariz nessa porra e ficava olhando. Aí todo mundo com um livrinho desse falava, caralho, tô vendo. E eu não via porra nenhuma. Aí, pra não me sentir escroto, eu mandava um pode crer, um elefante. É, e era um cavalo, provavelmente, mas é tranquilo. Não, porque eu acho que todo mundo mentia, moleque. Eu tenho certeza que ninguém nunca conseguiu ver nada 3D num livro. Cara, eu vejo perfeito naquele livro. Eu também. Mas da Turma da Mônica é diferente. Ele pegava a imagem e realmente replicava de uma maneira tosca. Tinha uma, duas, três, quatro Mônicas, uma do lado da outra. Aí quando você fazia a cara de retardado, que nem você falou, de botar o nariz perto da revista, você tinha uma sensação de profundidade. Mas era meio tosco, porque ainda mantinha uma replicação. Você via, na verdade, três Mônicas em 3D. Só que você tinha a sensação de 3D. Mas no caso do Nintendo 3DS, não é preciso fazer a cara de mongol, que eu acho que é um grande avanço. Não, cara. Porra, claro que tem que fazer cara de mongol. Porque olha só, na E3, quem não esteve lá não pôde ver como era o Nintendo 3DS. E as câmeras, elas não têm a capacidade de expressar o 3D no seu YouTube, no computador ou qualquer. Então não há filmagens do Nintendo 3DS. Então o que eles resolveram fazer? Filmar a cara de retardado das pessoas olhando pra elas. É tipo, o cara falando assim, um cara obviamente pago, deram tipo $20 na mão do cara, faz cara de retardado. Ele fica, oh nossa, é o Mario, caralho, tá muito lá. Cara, eu quero realmente. Eu tô muito curioso. Na verdade, eu vi lá, né? Mas eu queria ver outros jogos fora que eu vi. Porque Mario em 3D realmente não senti tanta diferença assim. Pô, cara, mas eles têm. Mas eles mostraram vários jogos maneiros. Primeiro, Ocarina of Fucking Time 3D, mano. Realmente é um jogo e tanto. Ocarina of Fucking Time 3D. Eles mostraram também Star Fox 64. Star Fox 64, que eu não sei qual. Ah, eu acho que o nome do jogo vai ser Star Fox 64D. Além disso, eles mostraram o Metal Gear Solid 3. Isso mesmo, pros fanboys da Sony, Metal Gear tá cada vez mais e mais caindo nas mãos vulgarizadoras da Nintendo. Cara, depois que eu vi o Solid Snake lutando com o Pikachu em Batalhas Mortais, eu acredito em qualquer coisa. Cara, depois que eu vi o Ryu lutando contra o Amigo no Marvel vs Capcom 2, tudo pode acontecer, meu irmão. Foda-se. Pô, e o Norimaru? Acho que o Norimaru. O Norimaru era um produtor e tanto. Mas enfim, o Nintendo 3DS conseguiu fazer em 3D Metal Gear Solid 3 melhor que PlayStation 2. Ah, mas PlayStation 2, aquela merda! Não, PlayStation 2 tem uma capacidade de processamento bem sinistrinha. E os gráficos. Aquela merda! Os gráficos do PlayStation 2 não são fáceis de simular no portátil. O PSP, que nego fala, caraca, que sinistro! Ele não consegue rodar um jogo de PlayStation 2, não consegue emular um jogo de PlayStation 2. Você pode fazer jogos pra PSP que são parecidos, mas são inferiores. O Nintendo 3DS fez um Superior Game, fez o Metal Gear Solid 3 melhor que o PlayStation 2. Eu acho que isso é um grande passo pra quem anda com o videogame no bolso, né? Mas sabe o que ficou faltando pro Metal Gear Solid 3D? O quê? Ficou faltando uma bola de sorvete azul pra aumentar a imersão. Talha. Tem de amendoim lá. Que é chocolate africano. Caralho. Chocolate africano. Vem com uma bubuzela. E estamos chegando aqui mais um fim do nosso podcast. E, sinceramente, mestre, eu não sei como terminar um podcast. Esse é o nosso primeiro, então eu acho que a gente pode tentar fazer que nem a gente termina uma apresentação na faculdade, né? Vamos pra conclusão. Finish him! Então, é isso aí, gente, inimigo. A gente pode fazer uma conclusão fazendo um apanhado geral do que a gente viu na E3. Aliás, foram ótimos dias lá. O que a gente pode concluir é que cada vez mais as empresas estão investindo nesse novo padrão de console. São consoles mais imersivos, que ou aproveitam o movimento dos usuários, dos jogadores, ou então tentam trazer imagens em 3D e revolucionar na forma de interagir, né? Porque tá na moda, cada vez melhores televisores com Full HD, com imagem digital. Então, já que você tem todos esses artifícios a seu favor, por que não usar de uma maneira que vai fazer o jogador se sentir realmente no jogo, né? Que é disparadamente um dos atributos mais importantes quando a gente fala de jogos. Tipo o que o Zeebo fez e tal. Muito bom. O Sony. É muito bom saber que a Tectoy tá acompanhando esse movimento. Então fala aí pra mim, mestre. De 0 a 10, uma nota pra Sony na E3. 7. 0 a 10, uma nota pra Nintendo. 9,5. E pra Microsoft? Ela vai ganhar um 10, porque tem um brasileiro lá. Eu vou dar uma pelada de saco no brasileiro. Embora eu sei que muitos amigos meus são contra. E pra Tectoy, então? Cara, a Tectoy não participou da E3, porque ela vai fazer... A Tectoy é 11 mesmo. Ela vai fazer um E4. E ela não vai convidar a Microsoft, Sony e agregadas por não sentir que estão no mesmo nível de tecnologia. Porque ela vai fazer no Salão Nobre da UERJ, né? Não cabe. Bom, no evento de anime lá. Mas era isso que a gente tinha pra falar. Vou me despedir aqui, agradeço a todos os nossos ouvintes, todos os 6. Mandem e-mails, por favor, mandem e-mails pra gente. É jogosdediversão@gmail.com ou então eugostodejogos@gmail.com. Acho que melhor, o e-mail vai ser eugostodejogos@gmail.com. E jogos é sem acento, tá? Mandem seus e-mails, mandem suas críticas, mandem suas ideias, mandem suas histórias, mandem seus vídeos, mandem, peçam para fazer parte, peçam para a gente te entrevistar, peçam para a gente, mandem e-mails quilométricos, mandem cartas. Ó, quando tiver uma caixa postal, eu vou dizer aqui, vocês mandam cartas para a gente, mandam fotos, porque aqui, meu irmão, é o único lugar que você não vai ouvir sobre Copa do Mundo e Vuvuzela, meu irmão, é sobre jogos e diversão, porra. Pô, mas fala sobre Vuvuzela, que eu ouvi. Não me fode. Eu posso ser o ninja inimigo, Mac. Que tal? Inimigo já não é o Castro? Não, o Castro vai ser o senhor da eternidade.